Sucesso docinho. Vira o copo, bebê. Nego Bom, o docinho do Brasil. Sei que fugi com esse cara por dinheiro, eu sei. Eu sonhava em carro importado e eu nunca te dei. Mas numa coisa eu sei, ele não é melhor que eu. Sei que seus beijos com ele não tem sabor, que você não esquece do seu ex-amor, que sempre te respeitou e nunca faltou amor. Não, não tô jogando praga, mas eu vou falar. Ele não vai aguentar quando for fazer amor, você chamando o meu nome, pra fazer ele usar o meu perfume, pra lembrar de mim. Ele não vai suportar ver os seus stories de apaixonada, escutando esse cara tá ferrado. Sucesso do docinho do Brasil, gente. Vira o copo, bebê. Sei que fugi com esse cara por dinheiro, eu sei. Eu sonhava em carro importado e eu nunca te dei. Mas uma coisa eu sei, ele não é melhor que eu. Sei que seus beijos com ele não tem sabor, que você não esquece do seu ex-amor, que sempre te respeitou e nunca faltou amor. Não, não tô jogando praga, mas eu vou falar. Ele não vai aguentar quando for fazer amor, você chamando o meu nome, fazer ele usar o meu perfume, pra lembrar de mim. Ele não vai suportar ver os seus stories de apaixonada, escutando o Pablo e unha pintada. Esse cara tá ferrado. Ele não vai aguentar quando for fazer amor, você chamando o meu nome, vai fazer ele perfume, pra lembrar de mim. Ele não vai suportar ver os seus stories de apaixonado.